O Senhor me dá licença, me dá licença. Eu cantar nessa baixada, nesta baixada. Eu cantar nessa baixada, nesta baixada. Carol, tô indo atrás do meu e te quero lá. Tô machando que eu cansei de pergolar. Minha mãe cola de pérola, já que desde menor ouvi pérola. É só bola na gaveta, pega lá. Esses bota na minha cola, paga lá. O que agrada as garotas é o lá, lá, lá. Voz de capuz pra mim é kkk. Nada pode assustar os pretos. Coragem, coração, começam com cor. Hoje corrente só de prata. Nosso povo escravidão terminou com dor. Minhas irmãs mais que empoderadas e sim poderosas. Cês ainda não entenderam a diferença da buceta que dá vida pra um pau que goza. Revista pra mim era polícia, até eu ganhar a votação da Rolling Stone. E até ficar mais famoso que Beatles, sem compostagem do Pepper Sloane. Ei, Jude, eu já fui egocêntrico, falo centro, que eu centrifugo tudo isso e vou me construir de novo. Tô dando orgulho pra minha quebrada. Quando o tempo fechar vai faltar William Bonner pra Maju. Pra quem já bebeu água suja, hoje é praia e suquinho de caju. Pra esses com prosperidade é crime, e eu sou réu, confesso. Eles vão comentar o seu fracasso, nunca aplaudir o seu sucesso. Vai. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Ó minhas irmãs e meus irmãos no jogo. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Oi, oi, oi. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Ó minhas irmãs e meus irmãos no jogo. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Oi, oi, oi. Jonga, caminhada é longa, então vamos lá. Drink raro no copo, vamos brindar. Eu sou a mãe de uma pérola, meu menor tá em casa, me espera lá. Mas o contrato na gaveta, deixa lá. Inimigos na minha sola, vou pisar. Fuma um beck, ele faz um lalala. Tô de capuz e não de touca, sou colca. Nada pode assustar os pretos. Coragem e coração começam com cor. Hoje corrente só de ouro. Nosso povo escravidão termina com dor. E eu disse assim, tão poderosa, sou tão gostosa. Vocês ainda não entenderam a diferença pro pau que me faz gozar, pro pau que dorme e goza. Revista pra mim era polícia, até estampar a capa da Rolling Stones. Quero ficar mais rica que a Rihanna, tipo bitch, but I have my money. Oh nana, já fui egocêntrica, falocêntrica. E eu centrifugo tudo isso, vou me construir de novo. Tô dando orgulho pra minha quebrada. Quando a chuva passa não vai adiantar vir se retratar. Eles vieram do lixo, nós de Wakanda. Preciso com prosperidade é crime, eu também confesso. Eles vão comentar meu fracasso e nunca aplaudir meu sucesso. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Ó minhas irmãs e meus irmãos no jogo. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Oi, oi, oi. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Ó minhas irmãs e meus irmãos no jogo. Onde nós solta a voz é estouro, estouro. Oi.